361, da presente voo na proa de Alepa. Proa de Alepa, Praga 321. Utilizado na X-ray, voo 1620. Voo 1620, a torre informa que a pista está impraticável. Desça para 2000 pés, inicie espera sobre o NDB de Simbra. Entre 2000 sobre Simbra, voo 1620. Confirma o controle? Afirma, o voo 1620 vai iniciar espera sobre Simbra, manter 2000, voo 1620. Sente o voo 1620. Passaredo 2231, no através da posição Mari. Inicie espera sobre o fixo de Mari, mantendo o nível 050. Correção descendo para nível 050. Passaredo 2231. Sente, espera em Mari, descendo para o 050. Tem condições de pouso na auxiliar, o 2231. Sente, o passaredo 2231 na guarda. Voo 1097. Inicie espera sobre o fixo de Pelo, descendo para 4000 pés. TNH 1013, Gol 1097. Ótimo, Pelo, o Kenya descendo para 4000, Gol 1097, TNH 1013. Controle Oceaner 6327. Confirme para o controle. Oceaner 6327, solicita nível final Ilhéus 180. Oceaner 6327, gente. Subo para nível 180. 180, Oceaner 6327. Iniciando espera sobre Simbra, Gol no 620. Gente, Gol no 620. O senhor pode informar qual é a previsão da liberação e qual seria o motivo? O Gol no 620, a torre informa que há tráfego sobre o eixo da pista sem previsão. A aeronave está... Está estacionada na cabeceira, é isso? Negativo, senhor. Há pássaros, bando de pássaros sobre o aeródromo, sobre as pistas, tanto a 1-0 quanto a 1-7. A Infraero foi acionada para que, com fogo de artifício, para que espante essas aeronaves do campo. Então aguarde para prosseguir a aproximação. Positivo. À espera. Até a próxima decisão. Voo no 620. Obras na lateral da Papá. Quando andarem com o fiscal de pátio, já será autorizado o seu táxi. Jockey 1-3, mantém o nível 060 e faça a espera na posição bom. Aproximar para o 1-7. Afirmo, 2-2-3-1. Gente, desça para 3000 pés, ajuste no 0-1-3, prossiga na chegada. 3000 pés no 0-1-3, prossegue na chegada, 2-2-3-1. Não vai encerrar nenhuma até que eu disser o nosso site. Acionamento 4118 na posição 3. Esse frequência 1-3-3, decimal 2-5, alterne 1-2-5, decimal 1. 3325 e Odena 1251, Oceaneiro 6327. Paulo Azul 4118. Azul 4116, aguarde para acionamento, a pista está impraticável devido à grande concentração de pássaros no eixo de decolagem. 3365 a secundária. 13365 secundária. Oxanel 6321, chame em Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. O 1620, complete a aproximação, agora a pista está disponível, a torre informa. Reporte ILS, estabilizado ILS, gol 1620. Vai reportar, estabilizado, gol 1620. Gol 1097, prossiga na chegada Bonf, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Na Bonf, descendo para 2000, 013, gol 1097. Passarido 2231, vetor para sequenciamento, mantenha presente pro, limitado pelo localizador. Mantenha pro, limitado pelo localizador, 2231. 2231, reduza para 2109. Com 9, chama o controle em 120, decimal 8. 208. Pelo, desça e mantenha 4000 pés, ajuste no 013. Então ligou 1966. No 966, suba para o nível 370, saída Buca, transição Zipá. Buca, Zipá, 370. Sogou no 620, está estabilizado, no X-ray. Chame torre 118, decimal 95, no 620. 2895. Sogou no 620, está estabilizado, vai passar o externo, vai estar travado, visual. Gol 1620, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, QNH 1013. Para informação, bando de pássaros no eixo da pista 1028 e à sua direita, um tráfego decolado da 17, não interfere na sua aproximação. Tem visão com tráfego, está aguardando também que autorização para pouso na 10, gol 1620. Pelo TMX, CR decolado 59, chama o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado. Gol 1620, livre, pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. 60, pouso 90, para o gol 1620. Indo direto 2500. Sou para 1000 pés inicialmente, vou indo para o de Cairu. 1000 pés aguardando, siga o que está Saredo 2231, setoração para o curso localizador, curve à esquerda na proa 045. Nessa proa tem condições de interceptar? Esquerda 045, afirmo, intercepta 2231. Chame torre 1-1-8, decimal 95, NH1-0-1-3. Até o ponto de espera, e lá o 295, ajustado na 0-1-3, azul 4-1-1-8. Passaria 2231, informa o tráfego 11 horas, 11 milhas, rumo sudeste, cruzando 3000 pés para 2000 pés, na, é a aeronave que o precede na aproximação. Gente, graças a 2231. O gol 1097. Escuta. Tem condições de interceptar o curso do localizador a 3000 pés? Até mais cedo. Gente, gol 1097, reporte estabilizado no ILS. Passar essa mesa. 1097, desça para 2000 pés, QNH 1013. 2000, QNH 1013, estabilizado no ILS, gol 1097. Gol 1097, ciente, complete a aproximação, chama torre em 1 no 8.95. 1895, pode ser. atenção para 2 metros, sobre o Quebec Air. Encomenda 2700, um tempo ponto de espera para informação, tráfego a 1 milha do externo. Sente, tem o número 2 para decolagem. Nós somos o número 2 para decolagem? Sim, tem uma aeronave na intercessão hotel para decolagem. 1097 no ILS, boa tarde. 1097, continua a aproximação, aguarda a pista livre, reporta no externo, baixado travado. Atrás externo, baixado travado, 1097. O número 60 está livrando. O número 620, sente, o solo 03, o chame, solo em 12, 1 desse 19, liberando à direita. Liberando à direita, 19. 109, livre decolagem, piscina 0, vento 1, 20, grau 099. Salvador, muito boa tarde, Gol no 620, livrou nosso escudo. Gol no 620, prossiga ataque via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, pelo 612, Gol no 620. Mantendo-se no setor oeste do, da ilha de Itaparica. Uno 3, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente por o limite ao QDMIC 100 Simbra. Uno 097, sente, já vai estar travado? Passou um vídeo serra. Sente, confirma, já vai estar travado? Atemo. Sente, livre pouso, piscina 0, vento 1, 20 graus, 09 graus. 0 pouso, 09. Aumenta 109 decolado a 04, chama controle 120 decimal 8. 108, muito grato, uma boa tarde. O Joker 13, desconsidere manter a presente pro após a posição pelo, vou indo na proa de Duna, intercepta a final do procedimento ILS X-Ray, desça para 2000 pés. Gente, aguarde, vou checar e já retorno para 3155. Gente, aguarde, eu não queria dar uma pista. Tá bom, caiu. Tá, 109, contato radar na decolagem, suba para nível 150, saída PUCA. 150, perfil da PUCA, comenta. Estabilizado, 2231. Massaredo 2231, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 1-9-8-9-5-2-2-3-1. Olha, o papai me fala que ele vai ter uma meio, pode voltar para o circuito de tráfego de Veracruz? 2-2-3-1, sente, continua a aproximação, aguarda autorização de fogo. Aguarda autorização, 2-2-3-1. Tenente, o Mike Charlie Romeu. Voo no 966, passa nível 170. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 133, decimal 65. 125-435-3365, voo no 1-9-66. Uma aeronave. Nós já estamos aqui há 18 minutos aguardando para decolar. É um pouquinho demais, né, senhor? Gente, a pista foi empaticada devido a pássaros. Infelizmente, correu, senhor, desculpa. ...097, solo 06, livrando à direita, chama solo em 121, decimal 9. 09, livre a lua, 109. 0, quem negar 10013, autorizado a chegada a Mari. 0, autorizado a Mari, 3-1-4. 3-1, confirma mais abaixado e travado? Baixou e travou, 2-2-3-1. Gente, livre pouso, piscina 0, vento 1, 20 graus, 099. Livre pouso no 0, 2-2-3-1. Chinema 314, dá presente, boitado. Boitado, Exato, exato, na 304. Após informar que Charlie Romeo, confirma mais quantos minutos para o lançamento? Mais 40 segundos para o lançamento. Gente, o Mike Charlie Romeo. Mike Charlie Romeo informa para a descida. Gente. Sim, Charlie Mike Romeo informará para a descida. 5626, visual correção 5627, visual com tráfego na curta final. Gente, te considera, eu e a minha irmã Teira te considera instrução. Direita, saída da El, Leda, transição Motiva, Upsu 1-0, Bridge, Upsu 1-6, após conforme a rota do plano. Adiciona 5113, frequência do controle 120, décima 8, está 3155. Guarulhos, nível 360, decola da pista 0, com curva à direita. Na saída da El, Leda, Motiva, Upsu 1-0, Bridge, Upsu 1-6, após rota do plano. Transponderam 5113 e o controle 1208, está 3155. Para 3155, cotejamento correto, reporta pronto pushback. Já está pronto para o pushback no 05, está 3155. Está 3155, aguarde um minuto para o pushback. Guardando. Alinhar devido, ele já está no marcador externo. Pressa Juliette, portão 04. Para o 04, vou 097. Pela Juliette. Mike Charlie Romeo, gente, desça para 1.500 pés, QNH 10113. Amador, Cometa 109. Cometa 109, prossiga. Autoriza que manter o 050 até Maceió. Como nível final? Confirma, 1.50. Negativo, 050. Pode ser. Sim, após o gol no 04, a gente botará para o TAC, iniciando da 31. 5-0, comenta. Livre direita, chame só em 1-2-1, decimal 9. Livre ela, 2 aeronave. Paulo, salve, boa tarde, a passarela do 223, já não livrou? Passarela 2231, prossiga ataque Alfa Kilo para parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, atento. 627, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0, grau 099. Anistia, letrado, 627, obrigado, Anistia. Joker 1-3, na escuta do controle de Salvador? Joker 1-3, VIP checado. Livre pouso, piscina 0, vento 1-2-0, grau 089. Joker 1-3. Tem Romeo 27, decolados 1-1, chame controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208. Na curva direita, saída A por Elefa, por Zulu 2-1, após conforme rota do plano. Aciona 5147, frequência do controle 120, décima 8. Gente, autorizado com 5360, apelo Zulu 2-1, decola da 10, curva direita, árvore Elefa, 5147, transponder 208 ao controle, o 3217. 3217, cotejamento correto, reporta para um pushback. Camaral, 3217. Reportará. Confirmando azul 4198, tráfego na final. Confirma azul 4198, visual? Afirma, visual com a aeronave que pôs. 4198, após o tráfego ali, mantém a 010? Após a aeronave que pôs ali, mantém 10, azul 4198. Joker 1-3 na BA, visual para Texas. Joker 1-3 na BA, visual para Texas. Gente, Joker 1-3. Controle o Flip 5627, autorizaria direto a Aracaju? 5627, inicialmente mantém o perfil da saída. Cometa 109, está presente, vai na proa de Conde. Está presente Conde, Cometa 109. Cometa 109, confirma o estimado para Aracaju. 109, estima Caju, 1948. Sente, grato. Para o táxi, 3155. Com 100 a bordo, 4 horas de autonomia e alternando o galeão. Eu 3155, prossiga a táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio Índio. Com bilhete, chame torre em 1-1-8-2-9-5, NH no 0, no 3, bom voo. Ok, via Pátio Índio, a ponto de espera no 0, quando lá, chama a torre 1-1-8-3-3-1-5. Torre em 1-1-8-9-5, somente confirmando, tá 3-1-5-5. Confirmaram, 9-5, 2-9-5, tá 3-1-5-5. Ah. 0-1-3, livre da restrição de altitude em Itape. Autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Livre da restrição de Itape, Itapa 2063, autorizada X-Ray, chamada estabilizada, 63194. Está presente, vai na proa de Jambo. Já está praticamente na proa de Jambo, senhor. Gente, então mantém a proa de Jambo. O 5627 forma o tráfego 12 horas, 20 milhas, mesmo rumo, mantendo o nível 070, um Tucano. Qual é a velocidade dele, senhor? Está mantendo 200 de ground. O 5 ali mantém que adiciona na 0. Mantendo 0, tá 3-1-5-5. Azul 4-1-8 decolado, azul 1-0, chamou o controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. Azul 4-1-8, contato radar na decolagem. Sua para nível 3-4-0, sai da arma. 3-4-0 no perfil. 155, livre decolagem, piso 10, vento 120 graus, 09. Decolagem, está feito na piso 10. Rodou? Você separa nível 050, QNH10013, autorizado a chegada à mão. 050-1013, chegada à mão. No ponto de descida, confirme. Afirmativo. Tá bom. Está presente a mão ou toque? Da presente Goiânia. Obrigado. 35627, da presente Goiânia pro de Aracaju. Pro de Aracaju, 35627. Pagão 01, prossiga. Azul 4118, da presente Goiânia Pro de Elefa. Elefa, grato. Gente, já coloca um prolote? Gente, comandante Renato, chama pronto. Tempo, controle? Oxalá, minha presa na faixa estabilizou. 16314, complete a aproximação, chama Tom em 118 decimal 95. Eu estava certo, pode estar certo daqui a pouco. Pode passar para o controle, cara? 155, afirmo, decolada 019, chama o controle 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa tarde, bom feriado. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3155. TAM 3155, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída da Delta. Saída da Delta, 360, 3155. Salvador, Xané 63114, passando Simba, baixou o travão visual. Oxalá 6314, tráfego avistado, livre pouso, piscina 0, vento 120 graus, 089. Livre pouso, Oxalá 6314. Azul 6918, controle Salvador, desce para nível 050, QNH10013, autorizado a chegada a Mari. Azul 6918, reduz a velocidade para 2409. Salvador, passagem no 620, síndica Victor. O voo no 620, síndica Victor, está na posição 06. Então, no 620, pronto, cópia. Prossiga, senhora. Então, no 620 para Recife, nível 370 autorizado, via Atruísque 58. Decolagem da pistola 0 com primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5153, com no 620. Autorizado para Recife nível 370, uniforme ISP 58, decola da 0, da 10 com primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição Aracaju, controle de saída 208, 2895, aciona 5153, o gol 1620. Gol 1620 correto, chame pronto para pushback acionamento. Chama pronto para push acionamento, gol 1620. 0 grau 09 nós, altímetro 90 no 3. 9023, tá fora do solo o guardião 01. Guardião 01, confirma pessoas a bordo? Acima, padrão. Gente, guardião 01, aguarde transferência. Tá na escuta. Mantenha paralelo a estrada do coco. Se manterá sobre a estrada do coco, tem que conferir com a 0. Gente, decolado aos 23. Decolado aos 23. O Xanã 6314, solo 23, em via direita, chama solo em 121, decimal 9. Direita, 19, 6314. Salvador, Xanã 6314, levou, uma boa tarde. Xanã 6314, táxi via Alfa, mantém antes do Juliette. Reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, na 3 ou não faz. 101, chamo controle em 120.8. 120.8, direto, retorno. Salvador, boa tarde, passageiro 2231, gente ativa. Passageiro 2231, informação em curso Victor. 180 para Barreiras, copia? Copia. Passageiro 2231, autorizado Barreiras, nível 180. Decola pistão 10, com primeira curva esquerda, saída Momo Vatap, Whisky 42. Após Lapa e após direto destino, aciona 5157, frequência do controle em 120.8. Autorizado Barreiras, nível 180, decola da 10, curva esquerda na Momo Vatap, depois o Whisky 42, Lapa, CCT o destino, 5157, aciona 1208 o controle. Passarei do 2231, procedimento correto, reporta pronto para o feedback. Reportará, obrigado. Portão Salvador, até 3217, portão 1, pushback acionamento. Até 3217, aguarde mais 2 minutos para início do pushback. 2 minutos, vou aguardar. Charlie Romeu, tem condições de voar para o setor oeste da ilha de Itaparica e acender para 3500 pés? Positivo. 7, mas Charlie Romeu, suba para 3500 pés. Subindo para 3500 pés, setor oeste. Cometa 109, 63 milhas nordeste do VOR Salvador, mantém a nível 070. Chama Aracaju em 120, decimal 3. Cometa 109, na escuta do controle Salvador. Cometa 109, na escuta do controle Salvador. Está 109, chame centro correção. 64 milhas nordeste do VR Salvador, mantém nível 070. Chame Aracaju em 120, decimal 3. O Edmund da Avianca no 03, coordene com a equipe, só reporta ataque. Assente, após o Avianca no 03, autorizado e coordenado. Então chama ataque na 3219. Solo de Salvador, gol na 097. Para autorização de Confins, com a informação Vitor. Roma 097, Vitor confere, 360 para Confins, copia? Copia. Roma 097, autorizado Confins, nível 360. Decola pistão no zero, com primeira curva direita, saída árvore, eleva, pistão 21. Transpondente 5136, frequência do controle em 120, decimal 8, gol 1097. Autorizado, o voo 907, autorizado 360 para Confins, decola 10 com curva direita na Arbor, transição Elefa, vai então UPSU 21, 5136 controle, 5136 transponder, controle 1208. Luna 097, cotejamento correto, reporta para o feedback. Passará. Gol 869, controle de Salvador. Desça para nível 050, que é negar 10013. Vou indo na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada ponte. Gol 487, recebeu agora no TICAS, grato. Guardião 01. Guardião 01, no controle de Salvador, prossiga. Você pode confirmar se está recebendo o modo Charlie? Afirmativo. 500. Vem pro controle. 507. Afirmativo. Ok. Azul 6918. Vetoração para sequenciamento, corre à esquerda na proa 010. O limite da proa é o QDMIC 100 de Simbra. Em caso de falha de comunicações, ao interceptar o QDMIC 100 Simbra, reassuma a navegação, voe na proa de Duna e intercepta a final do procedimento ILS X-Ray, chamando a torre em 1 no 8 decimal 95. Ainda descendo para o 050, trip 5487, desça para 2 mil pés, QNH 1013. 2 mil pés, 1013, trip 5487. TAN 3155, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Estimativo Recife, 133, 25, alterna 251, 3, 1, 5, 5, 4. Mike Romeu, prossiga. Autoriza o regresso para o circuito de Veracruz. Charlie Mike Romeu, aguarde para ingresso. Azul 6918. Informa o tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo oeste, cruzando 5 mil pés para 2 mil pés, a aeronave que o precede na aproximação. Informação para o Evo Nesse Paz, estamos a velocidade de 4.5 Azul, na sua aeronave. Gente, o Azul 6918, o novo limite é o QDMIC 120 Simbra. O Charlie Michael Romeu vai retornar um 360, controle. O Mike Charlie Romeu, autorizado ingresso no circuito de Veracruz. Grato, vai ingressar no circuito para lançamento. É 918, reduz a velocidade para 1809. Vai passar na rota certa, vai para 1809. 3217, está com o 71 no Guarulhos, 3 horas e 20 de autonomia. 3217, prezado táxi via Índia, está com a espera da 10. Quando lá chama torre 1 no 8 decimal 95, vem negar 10 no 3. Estado 10 no 3, 1895 a torre via Índia, 3217, boa. Salve Salvador, boa tarde, gol 1169. Informação Vitor, autorização Guarulhos. Gol 1169, Vitor, confere agora de cópia. Guardo, 1169, obrigado. Salvador, boa, 73217, pronto, espera da 10. Então, 3217, boa tarde, autorizado a linha Índia, colapso 10, vento 120 graus, 099. Gente, autorizado a linha Índia, cola no 0, até 3217. Azul 6918, desça para 3 mil pés, QNH 1013. 3 mil pés, começa a rosa. Azul 6918, para o curso localizador, curva à direita na proa 115. Desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Guardião 01, chame a torre em 18.95. 18.95, grato, boa tarde. Chame Recife em 125.45, alterna 13365. Estabilizado, localizador. 5487, complete a aproximação, chame a torre em 18.95. 18.95, obrigado. O Charlie Mike Romeo, próximo lançamento. 34, chama o contorno em 120.8, Mongo. 08, boa. Está para descida. Salvador, boa, está 3217. 3217, controle de Salvador, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída da árvore. 360 na árvore, 3217. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Por sobre a Estrela do Coco, chamará na outra vez lá. Gente, Guardião 01, chamando outra vez norte da torre. A informação que é legal no 013, o vento no aeródromo é 120 graus, 089. 120 com 08, ajuste padrão. Grato. Chamará outra vez norte. Foi Salvador, boa tarde, Trip 5487, fui LS. Trip 5487, continua a aproximação. Reporta no externo, baixado e travado. Para a informação, à sua esquerda, o helicóptero da Polícia Militar, mantendo 510. Próximo ao setor norte da torre, não interfere na sua aproximação. 5487, toma que já está com o trem baixo checado. Trip 5487, livre pouso, pressão no 0, vento 120 graus, 099, tráfego já avistado. Gente, livre pouso, Trip 5487. Gente, boa árvore, 3217. Obrigado, 3217. Charlie Mike Romeo passou 1500. Charlie Mike Romeo tem frequência livre da presença. Prato. Gente, o Guardião 01 da presente tem condições de aproximar diretamente pro GRE, sem interferir com a aproximação do lançador. Afirmativo, não interferirá e está ciente, tráfego do ATR. Gente, o Guardião 01, o vento no aeródromo é 120 graus, 109, já porta quando em solo controlado. 20 com a dezena, encontrar o solo controlado, Guardião 01. Azul 6918, complete a aproximação, chame a torre em 18.95. Alô, Salvador, gol 1169. Tá no localizador, a pista vista. Obrigado, obrigado. Na escuta do 6918. Azul 6918, continua a aproximação, reporta passando externo baixado e travado, número 2 para pouso. Reporta lá no externo, continua baixo, checado. No 869, desce via para 2.000 pés, que é legal no 013, autorizado a final do procedimento do LS X-Ray, número 3 para aproximação. Reduz a velocidade para 2.109. 2013, autorizado ILS, 210, está reduzindo a velocidade. Voo 1869. Mototáxi? Relação com a equipe, mototáxi, voo no Medejá. 1-1-69, pronto, cópia? Posterior, 1-1-69. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pistão 1-0 com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, autorizo 1-0, grid, autorizo 1-6, passo conforme rota do plano. Aciona 5-1-64, frequência do controle em 1-2-0.8, gol 1-1-69. Ok, autorizado nível 360 para Guarulhos, a rota conforme o plano. Decola pista 1-0, primeira curva direita, descida da EDA. Corrigindo, da Dael, Mosleda, então Mótima, o transponder 5164. Controle 1208, gol 1169. Gol 1169, somente confirmando a primeira aerovia, autorizou 1-0. Sim, a gente está conforme o plano, autorizou 1-0. Gol 1169, cotejamento correto, repórter pronto, pushback. Sim, 1169. Trip 5687, livrou na Eco. Trip 5387, prossiga ataque via Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Tenta o sinalizador 5687 Alfa Kilo. Solo, Salvador, o gol 1097 para o Bush. 1097, aguarde o número 2 no setor. A aeronave da companhia já está terminando no 612 e prosseguirá contato. Sim, 1097. Tiver acionamento, passarelo 2231. Passarelo 2231, observe. O ATR que vai funcionar no pátio 3, coordenando com a equipe de solo, reporta ataque. Sim, coordenando com o pessoal de solo, aguardando a aeronave no pátio 3, a nossa direita, 2231. Solo Salvador, o gol 1169, está pronto para o pushback, acionamento, posição 1-0. Gol 1169, aguarde para o pushback. Guarda 1169. Para o táxi, gol 1620, 144 a bordo, com 3 horas e 12 minutos, alterna João Pessoa. Gol 1620, prossiga táxi, até o ponto de espera da pistão 1-0, via Pátio Índia. Quando lá já me torrei em 1-1-8, decimal 9-5, ele é legal 1-0, 1-3, bom gol. Centralizado Pátio Índia, 118-95 no ponto de espera, gol 1620. Gol 1-0-9-7, eu estou voltando? Antes que você prossiga. 1-0-9-7, após passagem do banho da companhia retaguarda, coordenando com a equipe solo, reporta táxi. Após o banho da retaguarda, reporta táxi do 1-0-9-7. Azul, meia-9-1-8. Azul, 6918, prossiga táxi de alta, reporte antes da Juliette. Azul, meia-9-1-8. Salvador, Chané 6314. O Chané 6314, informação em curso Victor. Aguarde cópia. Mandando, paciente de ouvido. Salvador, boa tarde. O Uno 620, tá? Na espera da Uno 0, tá pronto. 620, quem chamou a torre? Afirma, senhora. Boa tarde, tá no ponto de espera da Uno 0, tá pronto. Boa tarde. O Uno 620 tem condições de alinhar e decolar de imediato? Afirma, senhora. Gente, no 620 alinha e decola para o Uno 0, vento 120 grau 099. Vai ali e decola da Uno 0, Uno 620. 4-0, decola na pistão 1-0 com primeira curva esquerda, saída Momo, transição FLOC, UPRISU 20, após conforme rota do plano. Aciona 51145, frequência do controle em 120, decimal 8. Correção Oxené 6314. Deixa o controle autorizado Petrolina pela UPRISU 20, conforme a rota após. Vai decolar da 10 curva esquerda na bomba FLOC, controle 208, na escolha 5145. Chile 6314, confirmando sua saída, Momo, Cogibo, Flock. Momo, Cogibo, Flock, no Chile 6314. Chile 6314, cotejamento correto, reporta pronto pro Chile. Vai reportar, obrigado. Para o taxi 2231 da Passareiro, 63530, Brasília. Passareiro 2231, não prossiga táxi, chama para ingresso no pátio principal, QNH1013. Ciente, inicia o táxi, chama para ingresso 2231. Somente confirmando, o 6314 da Oceaneira está pronto para o push? Negativo, vai chamar pronto. Ok, ciente, Oceaneira. Obrigado, Oceaneira. Solo Salvador, o gol 1969, aguardado para o pushback, finalmente no 1-0. Ok, ciente, gol 1969, aguarde por gentileza mais 2 minutinhos para o seu pushback. Ciente, o 1969. Gol 1097 com 151 a bordo, 3 horas 24 de autonomia, Oceano Guarulhos para o... Gol 1097, táxi autorizado via Índia, está com espera da 1-0. Quando eu acho me torre em 1-1-8, decimal 95, NH 1-0-3, bom gol. Via Índia, para o 1-0, pode esperar 1-2-95, gol 1-0-95. Para ingresso, parte principal 2-2-3-1. Passarelo 2231, autorizado ingresso no pátio principal, siga o Boeing da Gol, no ponto espera, chame torre em 1-1-8, decimal 95. Retaguarda do Gol, 108-95, obrigado, boa tarde. Azul 6918, dê passagem ao ATR da Passareda, após prossiga Juliette, portão 09, fica atento ao follow no através do 08. Gol 1969, eu falo voltando. Prossiga. Após o saqueamento do Embraer da Azul no 09, coordeno com a equipe solo, reporta táxi, o gol 1-1-69. Ok, pausa azul aqui, estacionar ao lado, autorizado, puxa, finalmente, o gol 1-1-69. Torre de Salvador, boa tarde, gol 1-0-9-7 no ponto de espera. Gol 1-0-9-7, anime, manteiga do Ciro 1-0. Aqui mantém, gol 1-0-9-7. Gol 1-8-6-9, solo 2-4-5, livre à direita, chama solo em 1-2-1, decimal 9. 219, boa tarde. Prossiga ataque via Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette. Zero 097, livre de decolagem, piso 1-0, vento 120 graus, 099. Livre de decolagem, 1-0, gol 1-0-9. Boa tarde, 2231 da Passareira, quanto espera da 1-0, pronto. Passareira 2231, não anima, tem a cabeceira 1-0 após a rolagem do tráfego da sua frente. Sérgio, após o gol, anima, tem 2231. Tango Bravo, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 1013, autorizado a chegada Mari. Abaixo, desça para 050. 097, decolar 248, chama o controle 120, decimal 8, morro. 120, decimal 8, Delta 7, bom dia. Atalhas 2231, livre decolagem, pista 90, vento 130, grau 089. Iniciou a dona 0, passaria 2231. 7, contato radar na decolagem, sul para nível 360, sai da água. Direto ao 360, gol 1097. Solicita quando possível, direto elefa. 369, Graça Juliette, portão 01. Juliette, portão 01. Passaredo 2231, decolado aos 50, chama o controle em 120, decimal 8. Controle 108, boa, obrigado. Azul campo 206, controle de Salvador, desça para nível 060, que é negar 1013, autorizado a chegada, Mari. Controle Salvador, boa, passaredo 2231. Passaredo 2231, contato radar na decolagem, sua para nível 180, sai da Momo. 180 na Momo. Voo 1097, está presente, o Elefa. Está presente, Elefa, 1097, obrigado. Urugol 1169, para o táxi com 177 a bordo, 1604, 15, está na Florianópolis. Número 9, prossiga a taxa, então ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia. Quando eu acho, me torre 1-1-8, decimal 9-5, que é 0-1-3, bom voo. Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, obrigado, boa tarde.